assim é a rocha. O mundo é pequeno pra nós dois. Pena que só descobri depois que o nosso amor chegou ao fim. Não importa se eu estou aqui no Iapoque ou no Juí, tudo que faço só lembra nós dois. Eu já tentei, mas tanto faz, se estou no Piauí ou em Goiás. Já fiz de tudo para te esquecer, acho que vou enlouquecer. Deus, tira ela do meu pensamento. Será não vê que eu não aguento? Eu vou morrer de solidão. Deus, tira ela do meu coração. Eu só tenho essa saída, ou vou-me embora pro Japão. Arrocha que é gostoso. Portal do Arrocha. Mas não importa, tanto faz, se estou no Piauí ou em Goiás. Já fiz de tudo para te esquecer, acho que vou enlouquecer. Deus, tira ela do meu pensamento. Será não vê que eu não aguento? Eu vou morrer de solidão. Deus, tira ela do meu coração. Eu só tenho essa saída, ou vou embora pro Japão. Eu só tenho essa saída, ou vou-me embora pro Japão. Eu só tenho essa saída, ou vou-me embora pro Japão. Arrocha que é gostoso.